Beltrame Supermercados apresenta. Dia 21 de setembro, a dona de uma voz inconfundível e swing inigualável, Alcione. Alcione. É dia 21 de setembro, no ATC. Na compra de uma cadeira, mais R$20, você leva duas. E pela primeira vez em Santa Maria, dia 17 de novembro, no ATC, Zeca Pagodinho. Adquira seu ingresso no Beltrame Supermercados e Lojas Duros. Realização, Martius Entretenimento. CYK 290, Rádio Medianeira M, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Medianeira AM, 1130. Jornal O Santuário. Acompanhe as notícias das paróquias e comunidades. Fique por dentro dos eventos da Arquidiocese. Assine O Santuário. Artigos e reflexões, agenda de encontros e as programações das igrejas e movimentos pastorais. Leitura dinâmica com informação para toda a família. Jornal O Santuário. Informações 3025-8752 ou na secretaria da sua paróquia. Jornal O Santuário, um instrumento de evangelização da Arquidiocese de Santa Maria. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. De modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre. Ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. De modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. A Madeireira Piscininha continua sendo a campeã das grandes promoções e dos preços baixos. Confira, forro de pinos de primeira, R$10,90 o metro quadrado. Tábuas de pinos e eucalipto a partir de R$300 a dúzia. A satisfação de vender pelos melhores preços e oferecer grandes promoções é toda nossa. Madeireira Piscininha, faixa de São Cepé, próximo ao trevo da Chevrolet. Fone 32 11 23 77. Direção de Daniel Piscininha. A partir de agora, missa dominical direto da Basílica da Medianeira. Apoio Colégio Fátima, aqui seu futuro já começou. Arroz Figueira, soltinho e gostoso, não pode faltar na sua mesa. Loja Schneider, materiais de construção. Colégio Santana, nossas escolhas conduzem o sucesso. Primo Berlese, Indústria e Comércio de Arroz.